Pelo povo que sofre, que luta pra ter porco, filha da puta, engravatado, governo subjugado, controle internacional, brasileiro paga em real. Pai, permita que amanhã melhor nasça no final da noite escura, uma manhã bonita, perfume da fumaça, ela largada e mais nada. Peço paz e luto pra obtê-la, mantê-la perto de mim até o final da minha vida. Sou quem sou, se duvido, escuta só que cê entende. Aquele que não se rende, fez o corre, então bole acende. Eles têm ordens, repressão a todo custo. Pulso firme do estado, é ter mais desinformado, andando por aí fardado no enquadro, não é forgado até umas horas. Lá com nós tá, é bom saber. A humildade é necessária, essa emoção no proceder. Lá com nós tá, é bom saber. A humildade é necessária, essa emoção no proceder. O tempo passa, eu sei. Fica parado, é possível, só se o mundo não gira. O tempo passa, eu sei. Fica parado, é possível, só se o mundo não gira. Se o mundo não gira. Me diz aí qual foi, qual é. Dei um boi, um toque, os lock quer mais. Não é fácil ter espaço, só deixa eu dizer que sim, tive sorte. Sem medo da morte, do ABC pra norte. No estoque, um tanque, punk, né, tangue, diz aí. Cala a boca, impacto, a queimar roupa nas pedes, uma garrafa atrás da outra. A uva é a cura, o câncer veneno. Cês querem tanto seus gringos, eu só quero ser eu mesmo. Pé no chão, yeah. Pé no chão por amor a quem me ama. Pé no chão por amor a quem me ama. Peraí, os meus tão em paz. Faz favor, desce mais uma. Navegar, não se deixa levar perante as tempestades. Leva a fé pra longe, abala as comunidades. A vida é louca que na selva de pedra. Enquanto vive o poeta observa. Ele é melhor erva de peço que todos vivam pra sempre. Brasil amado, ventre. Revolta independente, eu tive um sonho onde todos nascem livres. Pra ser o que quiser ser, criança ao nascer, tudo como deveria ser. Ignore o orgulho e comece a viver. Pelo progresso quem trampa tende a vencer. Muita calma nessas brisas. Minha treta é no espírito e todo mundo erra. Diga não à guerra, que minha pátria ainda segue desunida. Subnutrida, em frente, lute pela vida. Sem pó no nariz, diz Jim, também quis, fiz minha cota, contando as notas podre. Segurança brincando com ferro, sem couro, gold cush, não sei na onde. Solta na mão do line. Sabotamos raciocínios. Escuridão oculta, indígenas cantaram cânticos pro inimigo, castigos. Calor brota da entranha, verdade é caminho pros conhecimentos. Vocês podem tender a fazer o cérebro de ninho dos corvos, donos da lei. A farda não vos faz mais dignos. Só quero ver você bem. Só quero ver você bem. Só quero ver você bem. Diga, me diz aí qual foi, qual é. Tem um pôr um toque, os lock quer mais. Não é fácil ter espaço, só deixa eu dizer que sim, tive sorte. Sem medo da morte, do ABC pra norte, yeah.